Olá, caros ouvintes, boa noite para todos, sejam bem-vindos a mais uma edição de Quarto Andamento. É com Carlos Bonaparte que se apresenta este espaço radiofónico a partir deste instante. E o nosso programa hoje vai trazer-vos uma composição de Antonín Dvorak, uma composição de um dos grandes nomes da música clássica contemporânea. Vamos trazer aqui, nesta edição, a Sinfonia número 9 de Antonín Dvorak, que tem mais de uma hora. A edição de hoje vai trazer na íntegra esta obra clássica de grande valor e de grande interesse para todos aqueles que estimam a música da orquestra, porque não se trata de uma obra, mas sim de uma composição de música clássica e de música de orquestra. São vários instrumentos, alguns de percussão, outros de sopro. É sobretudo os instrumentos de sopro que caracterizam esta composição. E hoje vamos então conferir esta obra musical que, como já disse, é de Antonín Dvorak e tem como nome Sinfonia número 9. Divide-se em seis partes. Vamos conferi-las na íntegra: Adagio, Allegro molto, Largo, Scherzo molto vivace, Allegro con fuoco, Carnival Overture, obra número 92, e obra número 66, Scherzo Capriccioso. São os próximos minutos preenchidos com esta obra clássica, que espero sinceramente que seja do seu inteiro agrado. Aos ouvintes, votos de uma boa noite na companhia da Antena Best, aqui no grupo Antena Web. Fique bem, boa noite e até ao próximo sábado.